poder comprar meu pó. Ô, aleijado, cê tá correndo risco. Vou raspar sua cabeça na muralha de chapisco. Aleijado comigo, não tem voz e não tem vez. Troquei um barreirito num gordinho 73. Meu amigo aleijado não aguenta brincadeiras. Dei pra ele um patinete, ele chorou a noite inteira. Minha irmã é aleijada e é só uma menina. Pra fugir da depressão, eu a drogo com benzina. Comprei um aleijado, uma feira em Contagem. Moí seus membros toscos pra poder fazer serragem. Cintura pra baixo, tudo paralisado. O DR-666, esse é o poder do aleijado. Chacina de aleijado com sexo anal. Cadeira de roda é descanso pro meu pau. Quando vejo um aleijado, corro pra pintar o set. O amarro no banquinho e faço um filme de esquete. Tenho primo aleijado, que também é meio mongol. Para rir de seus defeitos, dei a ele um pogobol. Estrupo de aleijado é uma coisa bem legal. Não precisa abrir as pernas pra fazer sexo anal. Fui pego pela rota e por pouco não fui preso. Escondi minha cocaína no joelho do cerezo. Caçoar de aleijados, essa é a minha diversão. Escrevi o Gerson Brenner numa aula de baião.